En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Foi abrindo sem censura o ventre da morena terra. O orvalho vale a flor que nasce desse prazer. Nesse lampejo de dor, meu canto é só pra dizer que tudo isso é por ti. Eu vi, virei estrela, uma jangada à deriva, céu aberto, leva os corações despertos a sonhar com terras livres. Veio amanhã e eu parti, mas quando cheguei aqui, os astros podem contar. No dia em que me perdi, foi que aprendi a brilhar. Eu vi, virei estrela. Trem do desejo penetrou na noite escura, foi abrindo sem censura o ventre da morena terra. O orvalho vale a flor que nasce desse prazer. Nesse lampejo de dor, meu canto é só pra dizer que tudo isso é por ti. Eu vi, virei estrela, uma jangada à deriva, céu aberto, leva os corações despertos a sonhar por terras livres. Veio amanhã e eu parti, mas como cheguei aqui, os astros podem contar. No dia em que me perdi, foi que aprendi a brilhar. Eu vi, virei estrela. Eu vi, trem do desejo. Contacto Brasil. Nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia menos dia eu todo me encantaria pelo todo do teu ser. Pra misturar meia-noite e meio-dia, e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo ver o amor

meu nar.

vai me revelar quem sou. Estamos em contato, Brasil. Estamos nuevamente en contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Eu não tenho compromisso, eu sou escadeiro que leva a vida como um rio, desce para o mar. Fluindo naturalmente como deve ser. Não tenho hora de partir, nem hora de chegar. Hoje eu tô de bem com a vida, tô no meu caminho. Respiro com mais energia o ar do meu país. Eu invento coisas e não paro de sonhar. Sonhar já é alguma coisa, mas que não sonhar. Para quem não me conhece, eu sou brasileiro. Um povo que ainda guarda a marca interior. Para quem não me conhece, eu sou mineiro. Um povo que ainda olha com pudor, que ainda vive com pudor. Queria fazer agora uma canção alegre, brincando com palavras simples, boas de cantar. Luz e vela, rio, peixe, homem, pedra, mar. Sol, lua, vento, fogo, filho, pai, mãe, mulher. Para quem não me conhece, eu sou brasileiro. Um povo que ainda guarda a marca interior. Para quem não me conhece, eu sou mineiro. Um povo que ainda olha com pudor, que ainda vive com pudor. Queria fazer agora uma canção alegre, brincando com palavras simples, boas de cantar. Luz e vela, rio, peixe, homem, pedra, mar. Sol, lua, vento, fogo, filho, pai, mãe, mulher. Eu vejo essas matas e vou de coração à natureza. Delas falam colorido, de crianças coloridas, de um gênio televisor. E no andor de nossos novos santos, um sinal de velhos tempos. Morte, morte, morte ao amor. Eles não falam do mar e dos peixes, nem deixam ver a moça pura canção, nem ver nascer a flor, nem ver nascer o sol. E eu apenas sou um ar. mais um a mais a falar dessa dor, a nossa dor. Desenhando nessas pedras, tenho em mim todas as cores. Quando falo coisas reais, e no silêncio dessa natureza, eu que amo meus amigos, livre quero poder dizer: eu tenho esses peixes e dor de coração, eu tenho essas matas e dor de coração, eu tenho esses peixes. Eu tenho essas matas e dor de coração. Thank you. tô aqui. Hoje eu sei que o mundo é grande e o mar de onda se faz, mas nasceu junto com o rio o canto que eu canto mais. O rio só chega no mar depois de andar pelo chão. O rio da minha terra deságua em meu coração. Brasil. Moço, esse vento que ali tirou meu chapéu, balançou meu cordão, é o sopro do fole de festa que aqui chegou do sertão. É nota tão clara bem na minha mão, apertando os baixos do meu coração. É tudo que eu deixo pra trás, sem mais não, no seco do chão. Eu sou passarinho sem casa, mexendo a asa. Eu vivo num mundo, mas não sou daqui. Pingo um pouco de água quando não consigo mais voar. Passo trabalho a boiar, deposar na viola e tocar um modão. Não me diga que não gosta, não. Diga que não gosta, não. Moço, esse vento que aqui beijou meu cavalo na beira do mar, é o canto seresta de quem já passou e tá pra voltar. É o sopro que acende a máquina do rio, que vem lá do fundo do nosso Brasil. Quem viu, quem cantou, quem chorou, quem sorriu, falou e subiu. É ferro, é fogo, é pisada, é vaquejada. Oh, boa nova, notícia clarão, eu já tenho em minha mão a senha, a cela e o esporão. O alazão a esperar, o sertão vira mal, mas acender em fogo então. É o fim, é o início, eu cantei. É a festa da volta do rei. Thank you. já que tu vai lá pra feira, traga de lá para mim água da fulô que cheira, um novelo e um carrinho. Traz um pacote de misse, meu amigo, se tu visse aquele cego cantador. Um dia ele me disse, jogando um mote de amor, que eu havera de viver por esse mundo e morrer ainda em flor. Passa naquela barraca daquela molezeira, onde a moça mupaca, panelada e frigideira. Até você disse uma loa, gabando a boia boa, das casas da cidade, aquela era a primeira. Traz pra mim umas brevidades, que eu quero matar a saudade. Faz tempo que fui na feira. Ai, saudade. Ah, pois sim, vê se não esquece de ainda nessa lua cheia. Nós vai brincar na quermesse, lá no riacho da areia, na casa daquele homem, feiticeiro curador. O dia inteiro é homem, filho de Nosso Senhor. Mas depois da meia-noite é lobisomem comedor. Dos pagão que as mães esqueceu do batismo salvador. E tem mais dois garrafão com dois cango irresponsador. Ah, pois sim, vê se não esquece de trazer ruge de carmim. Assim o dinheiro desce, eu queria um transilim. E mais 3 metros de chita, que é pra eu fazer um vestido e ficar bem mais bonita que uma dor de jucadido. Zefa de nhojo aqui. Já que tu vai lá pra feira, meu amigo, traz essas coisinhas para mim. Já que tu vai lá pra feira, meu amigo, essas coisinhas para mim. Oh, parecendo iguais ao sol da tarde oeste, a rolar no chão, nosso coração se tingiu de ouro e sol. Nem juras de felicidade, nem ilusões de paraíso, um sorriso pra sempre levar, nosso olhar de ouro e sol, nosso olhar de ouro e sol. Passarão tardes assim, o sol se distrai, vem a noite e cai, você vai lembrar de mim, vai lembrar de mim, quando em seu jardim soprar o vento oeste, um velho jasmim, claro céu sem fim, nós andamos sobre o sol, nós andamos sobre o sol, nós andamos sobre o sol. Yo.